السورة القادر. بسم الله الرحمن الرحيم. Em nome de Allah, o misericordioso, o misericordiador. إِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ. Por certo, fizemo-lo descer na noite de Al-Qadr. E o que te faz inteirar-te do que é a noite de Al-Qadr? A noite de Al-Qadr é melhor que mil meses. Nela descem os anjos e o Espírito, com a permissão de seu Senhor, encarregados de toda a ordem. Paz é ela até o nascer da aurora.